6973, no centro Recife, no 28-35, alternando 25-1. 2835, maternal 251, no centro azul, 6973. Boa noite, senhorita, bom trabalho. Vamos no 645, o tráfego se precede agora 5.5 milhas na frente. Chama a torre 1 no 8, desse 195. 8, 9, 5, 4. Salvador, muito boa noite, gol no 645, vai passando externo. Gol no 645, boa noite, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, o ajuste no 0 no 4. Guardando agora no 645. No solo aos 28, libere direita, chame o solo 121 no decimal 9. Direita 219, volume 66. No 645, autorizado pouso pistão no 0, vento 1 no 20 graus, 08 nós. Autorizado pouso não no 0, gol no 645. No 645, solo aos 31, na direita, 121, no decimal 9. 319, no 645. Selo está autorizado o procedimento do 6143, sistema 2000. Tio 9143, desça para 2006, ajuste no 014. Autorizado a LS extraída para o fono 0, responsabilizado. Tio descendo para 2000, com 1.542, o portal está autorizado 6143. Tio 9143, Tio na Torre, 118, nesse 195. Tio 9143, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Eu tenho. Aguarde autorização de pouso, Ah, sim, está seca sem chuva. Boa noite, Papa Tango, Golf Kilo, tem informação extra no ponto de alta, 110. Papa Tango, Golf Kilo, tem identificação. Papa Tango, Golf Kilo, contato radar 60 milhas oeste. VOR Salvador, isso é para nível de voo 050, para a proa de Amã. Proa de Amã, 150-50, voo. Gente, para o localizador, proa 0, proa 1, 0, 0. Hotel Romeo Golf, decolado aos 39, prossega com a proa Whisky aguardando transferência. Aguarde a transferência, Golf. Ocean M143 no solo aos 39, libere direita, chame o solo 121 no décimo 9. Romeo Golf confirmando sobrevoo é na estação da Lapa, né? Tá, afirmo. Gente, 1208 agora, tenha um bom voo. Confere controle até o retorno, graças. Controle Papa Romeo, até uma Golf. Prossiga. Decolou da Enrimar, já comprou a Whisky a 500 pés, o sobrevoo é Lapa, na sua escuta. Chantel no meu Golf, autorizado manter pro Whisky até a verificada da estação da Lapa, mantém a escuta por trás. Vai manter a escuta e informará no local sobrevoo até uma Golf. O meu voo CN 0145. 0145, hotel Romeo Golf. Ponte espera pronto, 6201. Oceano é 6201, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1, 10 graus, 09 nós. Sim, se alinha e decola, Oceano é 6201. Acabou, fica com já vou avisar na rota. Sim, Oceano. Presente, acabou, fica. Ou 9966, sendo identificação, deixa via chegada Boa Média 1 para o nível de voo 050. Oceano é 6201, decolado às 43, chame o controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. Bom trabalho, obrigado. Controle Salvador, Oceano 6201. Oceano 6201, contato radar em decolagem, suba via saída Sanvo 1. Transição Doclo para o nível de voo 360. Salvo Uno, Doclo para 360. Quando possível, voa Leda. Oceano 6201, confirmando a transição é Doclo. Mantenha o perfil da saída. Gente, Doclo. Polo 966, como se vê a velocidade de cada? 77. Reduza para 2209. Oscar Golf Kilo, desce para 2000 pés, ajuste na 0, 1, 4. 2014, Golf Kilo vai manter velocidade. Kilo confirmando altitude autorizada, 3000 pés. Ativo, desce para 3000 pés. Oscar Golf Kilo. Ok, 3000, Golf Kilo. É o meu Golf, já no local do sobrevoo. Foi setar o meu Golf, mantém a escuta do controle. Mantém a escuta. O 966, tração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 040, limite radial 280, desce. O 966, parque do localizador, curva direita para 050, desça para 2000 pés, ajuste no 014, reparto estabilizado. Azul 4206, próxima ponte espera da nossa aeroporto. Azul 4206, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 110 graus, 099. Ativo de decolagem 1 no 0, o 4206. 300 do Air Salvador. Esquerda 055, 300 de radial ao limite. Uno, secundária. Boa noite, obrigado. Centro 206, decolado 53, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, até o retorno. Controle Salvador, 4206 da Azul, decolou saída Pouca, transição Aracaju. Azul 4206, contato radar na decolagem, Silva via saída Pouca, transição Caju para nível de voo 350. 350 via saída Pouca Caju, 4206. 1966, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Autorizado LF X-Ray da pista 10. Golfilo, mantenha proa, aguarde vetores para final do LS. Golfilo. 4206 autorizado, direto, Caju. Caju, 4206, grato. À direita para 160, limite ao curso do localizador. Direita 160, limite ao log, 12 km. Ricardo, visitando o 966. 966, chame a torre 1 no noite, cabeça 195. Fica com o Silo, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 195. Aqui no 2015, Golf Kilo, essa flor tem condição de interceptar o localizador, ok? Completamente desvado, inclusive com o Golf da frente. Fica com o Silo, autorizado, LS X-Ray da pista no 0, informe estabilizado. Silo, sim, se informará estabilizado. 0, vento 100 graus, 09 nós. Localizador Cabo à Vista, Golf Kilo. Golf Kilo, chama a torre 1 no 8, 295. 295. Contou, né, o Papa Romeu até uma Golf. Correu, seu Golf Kilo, passou Duna, chamada Simbra, pouso pista 10. Oscar Golf Kilo, continue a aproximação, aguarde formação de pista livre. Kilo. Uno 966, no solo aos 2100, libere direita, solo 121, décimo 9. 2199, 966. Controle, o hotel, pegou? Terra Lagoa, prossiga. Tá livrando a região pelo Fonte Nova, retorna em Rimar pelo setor norte. Terra Lagoa, autorizado cruzamento do eixo. De aproximação da pista 90, aguarde transferência. Ele vai aguardar a transferência, está cruzando o eixo até o Magó. Oscar Golf Kilo, autorizado com uso pistão no 0, vento 100 graus, 099. Pouso livre, Golf Kilo. Boa noite, 69, 0090 pro. 869, cliente mantém o ponto de espera. Não mantém, não. Salvadoras, 1272, ponto de espera. Do 2712, ciente, mantenha o ponto de espera. Mantém, 2712. Autorizado a linha e manter, cabeceira no zero. Ali mandei no zero, agora zero. Costa Golf Kilo no solo 05, confirme o parte 3. Inicialmente pode ser, ok. Direita 121, decimal 9. Direita 129, decimal 9. Voo 1869, autorizado a decolagem pista 10, vento 1110 graus, 08 nós. Fez decolagem no 0, voo 1869, fica. Voltava meu Golf, chamei a torre em 1-8, décimo 9. Vai chamar a torre, voltava o meu Golf. Papai, me relatava o meu Golf. Meu Golf, confirme já a visual com a RMAR? Afirmo. Gente, pouso por conta e risco na RMAR, reporte no solo controlado por ajuste 1-0 no 5, até o meu Golf. É, botar na solo controlado, até o meu Golf. 69, decolada 07, chame controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, obrigado, até a próxima. Controle voo 1869, boa noite. 1869, contato radar na decolagem, subvia saída Arbor 1, transição Alefa para nível de voo 3.0. Arbor, transição Alefa, 1869, transição 3.0. Sede 1-2, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-9 nós. Autorizado a decolagem, pista 1-0, 2-7 no 10. Azul 2712, decolado a 09, chame controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. 1208, obrigado pelo bom trabalho. Controle Salvador, é o Azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 1970. Via Conde para o 1970. Romeu Golf está no solo controlado. Deixa o Romeu Golf, solo 1-0, frequência livre no corte, boa noite. 869, chame centro Recife em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 285, 125, 169. Azul 2712, autorizado direto, Alfa Romeo 363. Gente, direto, Alfa Romeo 363, obrigado. Boa noite, o Zé Batista foi trazendo. Voo no 645, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, vento 1, 10 graus, 09 nós. Alinha de decolar no 10, né? Autorizado, ingresso na Quebec, cruzamento da 1735 até a Baeté, no corte, frequência livre, tenha uma boa noite, Oscar Golf Kilo. Bom 645, decolado Zuno 9, chame controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, obrigado, boa noite. Boa noite, gol no 645, decolando, se escuta. 645, contato radar de decolagem, suba via saída Sango 1, transição Bóculo, para o nível de voo 360. Desceu da saída, São Uno, Toco, 360, gol 3897, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 110 graus, 09 nós. A linha decola pistão no zero, tá 3897. 3897, decolado aos 24, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, está 3897. São 3897, contato caderno decolagem, suba via saída São Paulo 1, transição Mótiva para nível 320. Aguarde. Voo no 645, chama o centro Recife em 128.35, alterna 125.1. 2835, 6451, 645, é. Dois nove sete, autorizado, Leda.